cegos da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão e se ficam, quem vai e quem foi. Sentido, tropa, beleza? É, eu, se eu fosse vocês, eu não acharia que tá tão beleza assim, porque o podcast... O podcast hoje, meus amigos, ele é meio, assim, perturbador, porque estamos no mês... no mês das bruxas, e a bruxa tá solta. A gente vai contar umas historinhas aqui com o primeiro grande crossover aqui da Império 42, com a Portal 42. Andrei está entre nós. Se apresente aí, Andrei. E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Andrei do Portal 42, e em vez de bruxa, eu teria medo do chupacu. Quem não teria? Ah, já era eu já? Olá, é o Henrique, e já era eu já. É, o Henrique já tá sofrendo ataque do chubacu já. Olá, eu sou o Carlos e... Meu Deus. Gente, perdão. Como todo na manhã de praxe, pedir desculpa por causa do Carlos, né? Ruim. Mas é isso aí, a gente vai falar de algumas histórias nossas aí de fantasma, capiroto, chupacu, esse tipo de coisa. E histórias de filmes e coisas estranhas que acontecem nos bastidores aí, depois da vinheta. Já está aí! Outro gato! A gente tem histórias, mas eu quero deixá-las pro final. Vamos começar com creepypasta e história de filme. Quem quer começar com uma história aí? O chupacu parece que é a prioridade aqui. Não, cara, eu vou deixar... Eu acho que o chupacu é uma celebridade tão ilustre que tá aí já faz uns anos. Ninguém sabe se ele morreu, se ele morreu, mas passa bem. Ninguém sabe o que aconteceu com ele, né? Mas ele foi uma história engraçada que ele começou a pipocar do nada na internet, né? Como a maioria das coisas acontece na internet, você, do dia pra noite, apareceu um vídeo no YouTube falando, pegaram o chupacu. Daí você falou, caraca, o que é o chupacu? Daí no outro dia tem a menina, a veinha, né? Menina, modesta. A veinha com o um retrato falado que parece o Spock, o chupacu. Não sei se vocês Nossa, viram isso. Caralho. Puta que pariu. Seria o chupacu o Slenderman brasileiro? Ah, cara, eu acho que o Slenderman é o chupacu internacional, entendeu? É o cara chupacu que. O gringo, que... né? É o cara que teve mais sucesso na Mas, vida. Mas existe alguma mitologia do chupacu? Alguma coisa do tipo? Tipo. Então, cara, não existe. Um cara, ele criou um perfil chamado TV Marisol/Metrô. E, tipo, começou a postar uns vídeos zoando, umas imagens, e começou a ganhar internet, né? Porque quando você coloca TV alguma coisa, todo mundo já considera algo sério. Daí ele pega um estado bem longínquo, né? Tipo Goiás, e se espalhou a história. Daí o pessoal, que nem, meio que nem o chupacabra, começou a se espalhar do nada, entendeu? Caralho. Aí eu fico me perguntando por que esse tipo de lenda se propaga e o ET Bilu vira piada. Ah, porque o ET Bilu é uma piada, né, velho? Não, o ET Bilu eu quero acreditar. Mas aí que tá, o chupacu, você tem vídeos à luz do dia do chupacu. É, mano. Entendeu? Ou seja, o chupacu não tem nem pudor. É, né, ele aparece à luz do dia. Ele tá chupando o cu à torta e à direita aí, mano. Agora o ET Bilu não. Fora que... A gente vai entrar em um outro tema aqui que eu gosto muito de falar, de ufologia, que o cara que criou o cara que criou o ET Bilu, ele é um fanfarrão, né? É um fanfarrão de marca maior. Por isso que ninguém acreditou nele. Já está aí! Outro gato! Então lá na gringa, lá do lado dos States, não sei se é na Europa ou nos States, temos o Slenderman. E do lado do México lá temos o chupacabra. A versão do nosso chupacabra é real, cara. O chupacabra é real, não fala assim. O Slenderman pode ser uma lenda. Se bem que aquele documentário da HBO, não sei se vocês viram, Me deu um cagaço de assistir aquele negócio lá. Ah, não, mas é que o Slenderman, ele é meio uma parada que ele já perdeu a força dele pra mim. Eu tinha um cagaço forte do Slenderman, e quando eu fui pesquisar o que era o Slenderman, a origem do conto, da coisa, ele perdeu a força pra mim. Porque foi um cara que criou uma... Ele fez uma ilustração num fórum gringo lá, que era do Slenderman, aí o nego achou, tipo, impressionante, assustador, e começou a criar uma lenda em torno daquilo, e aí é o que é hoje, entendeu? Quem conhece do Mapinguari? Mapinguari? Mapinguari que porra é essa? É um monstro BR, mano. É uma espécie de monstro lendário que vive na Amazônia, mano. Dá uma olhada aí. Caralho, é tipo um Cthulhu da Amazônia? É um pé grande com uma capivara, sei lá, com um dinossauro. É o pé grande tropical. Ele queria ser um pé grande que não deu certo, né? Não, na verdade, o pé grande é uma pinguari. Dos Estados Unidos, né? Caraca, mano, esse bicho é muito... Não, tá vendo essa parte. É o Yeti do Pará, então? É o Yeti do Pará. Segundo a lenda, ele fica emitindo gritos igual, tipo, dados dos caçadores. E se alguém responder, ele vai longo ao encontro desse cara. Ué? Poxa. Aí o bicho devora o cara, porque ele tem uma boca na barriga gigante. Caralho, parece um Chewbacca alterado pelo cliente, mano. Eu descobri uma pinguari no Catalendas. Você vê, esse programa da cultura que tinha um bicho preguiça, que era fantoche, e um macaquinho que era o netinho dela, e fica contando aquelas histórias. Eu morria de medo delas. Lá, a história que eu mais morria de medo era a mula sem cabeça, outro bicho decapitado BR. Ah, cara, eu tinha medo do Teletubbies. Caralho, não, mas é compreensível, é compreensível. Vocês já viram o Teletubbies preto e branco? Que porra é essa? Mano, vai tá na imagem de capa aí. Coloca aí, Teletubbies preto e branco, Teletubbies do mal. Puta, e isso é o suficiente pra gente lembrar das creepypastas, né? Que você falou de coisa preta e branca. Automaticamente eu lembrei do episódio do Bob Esponja que do Lula Molusco lá. Caralho. Que é a creepypasta fodida, né, maluco? E aí a história é que tinha um estagiário, né, lá na Nickelodeon, que tava cuidando de... Ele tinha o trabalho de assistir café. Os episódios. É, também. E de assistir os episódios, tipo, pra meio que pegar coisas erradas no episódio antes dele ir pro ar. E aí chegou esse episódio aí, que tinha um nome meio esquisito, que eu não vou me lembrar agora, mas que é um episódio que era altamente depressivo, assim, os sons eram diferentes, tinha sons de crianças, assim, e aparentemente o Lula Molusco cometia suicídio no final do episódio, mano. Olha só, a história, ela começa com o Lula Molusco praticando, tipo, a clarinete normalmente, como nos outros episódios. E só que tem um porém, ele começa a tocar umas notas ruins. Ao lado dele, tá o Bob Esponja, rindo do lado de fora, e o Lula Molusco para. E grita pro Bob Esponja, cala a boca. Ok, até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Ah, o Bob Esponja para e vai visitar a senha e tudo mais. Ok, vamos resumir toda a história, que é meio compridinha. O pessoal que for querer ler toda a história, provavelmente a gente pode até disponibilizar no nosso site. Mas certo. Tem uma parte específica que é a seguinte. Deixa eu dar uma lida aqui rapidinho. Essa parte é dita. Não! Não! É que tipo assim, eu lembro desse texto aqui vagamente, que eu lembro a parte que tipo assim, as cenas começam a... aos poucos os quadros ficarem pretos. Aí começa a piscar a tela, pisca e aparece o Lula Molusco, Molusco com os olhos vermelhos, olhando fixamente pra tela. Caralho. É pesado. Tem da Mansão Foster também. Essa da Mansão Foster eu nunca vi, não. Da Mansão Foster tem algumas. Tem algumas. eu sei de uma, algumas já é pesado. Então. A história, pelo que eu lembro da Mansão Foster, é a seguinte. Os personagens, para quem não assistiu Mansão Foster, era um desenho e todos os personagens daquela mansão eram amigos imaginários que foram rejeitados pelos criadores. Então era meio que um centro de adoção. Porém, a creepypasta se baseia no seguinte: começa o episódio normalmente, você vendo os personagens, comunicando e tudo mais, porém está um pouquinho mais triste do que o normal. É, a Penny está cabisbaixa, olhando para baixo. Ela se comunica muito pouco com o Blue, que é um dos personagens. E você começa a se perguntar, por que está acontecendo isso? Você começa a pensar assim, caraca, imagina se isso aí for uma história inventada, assim, da cabeça de alguém. Quando você vai ver, a mansão Foster, na verdade, está naqueles cubinhos de neve, sabe? Que você chacoalha assim e tá a casinha dentro e sobe as nevinhas. É a Ruivinha olhando pra esse cubinho e imaginando esse lugar melhor. Porque o quarto dela, o lugar onde que ela está, é tipo um barraco. Precisa cair, ela mora com a avó doente. E a única passatempo que ela tem é criando histórias na cabeça dela pra se sentir melhor. Caralho. Isso não é creepypasta, é uma história de você chorar mesmo. Eu tô triste aqui. É, mano. E o pior é que faz muito sentido. É isso aí! Outro gato! Vocês conhecem a Mulher da Boca Cortada do Japão? Essa lenda é uma mulher que lá no Japão, ela é normal, né, as pessoas usarem aquela máscara cirúrgica, né? Sim, sim. E ela nasceu perto quando tava o surto de gripe suína tava muito grande, né? Então era, você via todo dia, é que nem bala perdida no Rio de Janeiro, tipo, você via direto. Então essa mulher aparecia do lado da escola e ela chegava pras pessoas e perguntava: eu sou bonita? Né? Daí, quando o menino falava que sim, ela arrancava a máscara e ela tinha a boca toda rasgadona, né, toda feia. Daí ela pergunta: e agora, eu sou bonita? Daí, depende, se a pessoa respondesse não, ela matava a criança. Que isso? Ou sequestrava. Caralho! Tem um filme japonês que conta essa lenda que vale muito a pena ser assistido. Olha aí, ó, vai estar aí no link aí no post, se for possível, né? Se não vai estar, vai estar. Pelo menos o MDB, a gente garante aí, colocar aí. A gente não precisa nem sair pra fora, assim, pra você caçar lendas urbanas, né? Porque o BR já tá suficiente. Porque, por exemplo, tem uma história que é o palhaço do coqueiro. Vocês conhecem essa? O palhaço do coqueiro. Não faço ideia quem seja o palhaço do coqueiro. É, eu vou mandar a história pra vocês aí também, dar uma conferida. Mas a história aconteceu no bairro de Jangá, Paulista, Pernambuco. Tipo, conta que havia um palhaço que ficou muito famoso na cidade. E ele, o palhaço era vendedor de coco. Aí o nego fica lenda urbana do palhaço. Só porque ele é um palhaço. Só porque ele é um palhaço. Preconceito é uma classe de que é trabalhador, entendeu? É, pô. Mas agora, falando, tem um que tá acontecendo ao vivo. As pessoas podem acompanhar no Twitter. Se eu não me engano, o nome do cara é Adam, que ele tá publicando uns acontecimentos que tá acontecendo no apartamento dele. Que ele primeiro começou a ver, ele viu uma criança sentada numa cadeira que ele tinha no quarto, com a cabeça amassada. Meu Deus. E daí, na outra noite, veio uma menina e falou pra ele: ai, você conheceu o querido, não lembro o nome da assombração agora. Daí a menina fala pra ele no sonho, que ele tava tendo aquele quando você acorda, mas você não acorda no sonho. Paralisia do sono. Nossa. Daí a menina falou: olha, você não pode passar, não pode fazer mais de 3 perguntas pra ele. Então, senão ele vai te matar. Como assim? Daí na outra... É tipo um gênio? Tipo um gênio do mal, assim. Daí o cara fez 3 perguntas. E daí tudo na casa dele começou a agir estranho. Caralho. Desde os gatos, tipo, dá um horário assim, e as coisas começam a ficar esquisitas. E daí o que ele começou a fazer? Começou a tirar foto e começou a postar no Twitter dele. Então, tipo, ele pega aquelas Polaroid, a luz do corredor tá acesa, ele tira a foto, na foto sai escura. Tem foto que sai branco, não tem nada na foto, que ele tira na hora, assim, sabe? E daí tá rolando ao vivo as discussões. Ele botou câmera 24 horas na casa dele. Não, e qual que é a doença desse cara que ele não sai desse apartamento? É, tem tanta casa pra ele. Porque eu já tava, sei lá, em Singapura, maluco. Eu tava longe já. Às vezes o cara acha que tá nele já o bagulho, né? Porque é ele que fez. Não, é sempre a casa, é sempre a casa. Eu já tava embaixo da ponte já, se você precisa. Mas aí o que aconteceu, que o pessoal do prédio começou a se mudar. E tipo, começou a ficar ele. Sozinho, nossa, pior, hein? Se fode aí, né? Nossa, sai da casa. Eu vou passar o link pra vocês colocarem depois aí, pro pessoal acompanhar. O prédio vai cair, eu saio de casa. Quem sai? Outro gato! Porra, vai ter aquela de Portugal, da menina da estrada, que é o vídeo famoso no YouTube. Eita, qual? Essa eu não conheço também não, eu tô desatualizado. Não conhece? Não. Porra, essa é clássica, você tem quantos anos? 12? O dobro, maluco. Que meu? Porque rodou o mundo do Orkut, essa lenda, que tem um vídeo, vou até procurar também. Tem esse do anjo é pesado, do anjo arrepia até hoje. Mas eu vou contar essa de Portugal. Essa de Portugal, chegou um grupo de amigos, estava dirigindo pela estrada, e daí nisso aparece uma menina tipo do Carga Pesada, aquela, não sei a nossa lenda aqui da loira que pede carona e mata os caminhoneiros. Aí tá vendo? Ai, é uma referência ao Carga Pesada. Aconteceu de verdade no Carga Pesada, e eles estão reproduzindo em Portugal. Daí... A menina entrou e começa a falar um monte de coisa, normal. Até que eles passam num ponto e ela fala, foi aqui. Né? Aqui o quê? Aqui que meu avião caiu. Deu o carro capota, pá. Mas, e assim, o que acontece? Realmente caiu um avião naquele lugar. Realmente teve um acidente de carro logo depois. Entendeu? As coisas realmente aconteceram, mas o vídeo aparentemente é fake. É, o vídeo é tipo uma romantização da parada, tá ligado? Que já brincou com o jogo do compasso. Já, nossa. Ou o jogo do copo. Olha só, eu fiz uma vez a brincadeira do copo. Eu vou contar lá rapidamente aqui pra vocês. Vocês julgam o que aconteceu ou não. Tava eu e uma amiga minha gravando. Foi gravando. Brincando, né? E o copo se mexeu. Se ligou? Só que... Aí a gente ficou nessa, tipo, você mexeu, e ninguém assumia que mexeu. Eu sei que eu não mexi, se ela mexeu, eu não sei. Só que aí o que se diz? Se diz que você tem que quebrar o copo depois, né? Não sei. E, o jogo, as regras, né, dessa brincadeira, dizem que você tem que quebrar o copo depois, senão você mantém o espírito ali, entendeu? E eu fui no quebrar... Copo? No ambiente que você fez, entendeu? É que o copo, casa, tipo... Caso? É, fui no meu apartamento, morava no Secap. É, aí eu sei que eu peguei e, assim, tinha quebrado o copo. E eu nunca vou esquecer, cara, porque eu saí do condomínio pra quebrar o copo, eu taquei... O Henrique mora lá, ele sabe mais ou menos como é. Eu fui pra uma rua que é paralela à Dutra ali, que é do lado do nosso do condomínio ali. E eu taquei o copo, tipo, pro alto, o copo caiu, ele quicou e não quebrou, mano. Eita! Eita, caraca! É que normalmente tinha que ser copo de vidro, que esses copos descartáveis eles não quebram mesmo. Não, mas era de vidro. Era de vidro. Só que aí eu pensei, pô, ele deve ter caído de quina, alguma coisa do tipo assim, né? Eu vou tacar de novo, joguei de novo. E não quebrou. Cara, eu sei que ele quebrou na sexta vez que eu joguei. Tem o jogo do celular também? Pra ver se o celular também não quebra a tela? Hã? Jogo do celular? Pra ver se a tela não quebra? Nossa, cara. Seria melhor o Gorilla Glass. Mas pode continuar. Puta, então, aí foi isso. Eu sei que eu fiquei cagado de medo porque o copo não quebrava, maluco. Eu fiquei pensando, pô, esse espírito ele grudou em mim mesmo, agora ele não quer ir embora, maluco. Clifford Hoyt. Vocês já ouviram falar desse cara? Não. Não! Não. É gringo. Só conheço brasileiro, só. Então, mas... Seguinte. É uma história... Que você fica assim, caraca, mano. Deixa eu te mandar a notícia aqui para você poder colocar em anexo aí no post. No R7. O do R7 aqui, ó. Ah, e você vai confiar. R7 já sei que é mentira. Não, é uma das notícias em questão do R7. Tem outros links também. Mas eu quis mandar especificamente esse. Porque mostra as fotos do acidente dele. Seguinte, o cara, ele sofreu um acidente. Ele ficou em coma durante meses. Isso aconteceu em 1999. E quando ele despertou no apartamento dele, ele começou a ter ataques psíquicos. Ou seja, conta a história que ele visitou o inferno. Caralho! Tem uma mulher que visitou acho que umas 10 vezes já, ela apareceu no João Kleber. Então, diz ele que o inferno é bem semelhante à Terra, só que ela está destruída. Ah, Stranger Things, maluco, aí, ó. É o Upside Down. Tipo o Constantine. Chernobyl. É o Upside Down mesmo, do Stranger Things. Ou pode ser pior, pode ser tipo o Silent Hill, né, maluco? Silent Hill é... Pode ser tipo o Jardim Fortaleza também, Guarulhos. E o cara, ele andando pelo local, ele via demônios com asas flamejantes voando e as pessoas que eles encontravam, eles devoravam. E o cheiro de enxofre era muito forte. Ele contava que tinha locais específicos que era para torturas. Ou seja, as pessoas que suicidavam, naquele local, elas ficavam em loop, se suicidando da mesma forma que haviam feito em vida. Metrô da Sé, 6 horas da tarde. Cada vez estamos encaixando aí, ó, as coisas. Ou seja, o inferno é o Brasil. É isso aí, estamos aí só analisando os fatos, verídicos. O Brasil é a filial do inferno, né, velho? Chegou um ponto que ele só conseguia, quando ele acordava, ele só conseguia espantar os demônios que ele ainda continuava vendo com músicas bem altas. Ou seja, os vizinhos, eles reclamavam que estavam ouvindo barulhos de rock pesado do apartamento dele. Ah, bem que eu estranhei a desculpinha da minha vizinha esses dias aí. Então, ao entrar no apartamento dele, os vizinhos encontraram ele nu, jogado no chão, com forte cheiro de enxofre, e tudo em volta dele tava tudo cagado. Então foi uma diarreia agressiva, maluco. Ele contou que ele fazia, ligava os sons muito alto, porque isso espantava os demônios, porque ele sentia que estava sendo perseguido a todo momento. Ele, pra livrar também de sensações de queimadura que sentia de fogo do inferno, ele comprava sacos de gelos para jogar contra a pele nua mesmo. E com isso criou queimaduras devido ao gelo. O cara é perturbadaço. E ele contou que o inferno é aqui na Terra. Ah, mas isso eu já sabia. Eu acho que Deus já voltou, é a gente que ficou, maluco. É isso que eu acho. Ah, mas isso aí é também com abdução. É muita coisa que as pessoas falam que batem. Ah. Inclusive, até o chupacabra mesmo tinha histórias que realmente faziam um nexo, entendeu? Fazem sentido. Mas aí você pode entrar mais pelo lado lúdico, né? Que a gente pode falar que é... Como eu sempre levo e acredito em muitas coisas que acontecem, por já ter vivenciado. Mas no lado da razão, você procura aquela necessidade que o ser humano tem de querer ser importante e fazer parte de algo. Então a gente tem muita... Como as histórias se propagam muito rápido... E às vezes o inconsciente coletivo junta muitas peças, entendeu? Porque a pessoa pode nem ter visto, só ouviu falar. A gente é muito sugestionável, maluco. Demais. E daí, tipo, eu ouviu falar, e logo depois, no inconsciente dela ou num sonho, ela teve aquela visão e daí ela achou que viveu aquilo. Mas também pode ter vivido, nada impede. Nada impede. Ninguém. A gente já presenciou muitas coisas que não dá pra falar que é certo ou errado. Eu sou um cara que acredita muito em vida extraterrestre, em plano espiritual. Como eu falei, não tive nenhuma experiência extraterrestre, mas de plano espiritual já tive várias. Eu tive algumas também que a gente vai contar mais pra frente, assim, umas coisas bem estranhas já que aconteceram assim, que algumas pessoas passaram comigo e, assim, o fato de você ter certeza que aconteceu, você ter alguém te respaldando do que você viu, é mais assustador ainda, porque você não fica com a dúvida, você tem a certeza. E você não sabe o que exatamente isso significa, entendeu? Pra você, se isso vai, o que isso vai acarretar no seu futuro, se isso volta, se isso não volta, é meio complicado. Eu vou contar duas histórias de viagens minhas, que meus pais podem falar pra vocês que é real, porque eles, inclusive, lembram com muita mais detalhes do que eu até hoje. Quem sai? Outro gato! Bom, aí, assim, de filmes que eu lembro, que histórias bem macabras, assim, o que mais me impressionou mesmo foi aquele do... Pior que eu esqueço o nome do filme, mas você lembra a história? Que tem um moleque que é o Damian, que ele é o... Ele é o filho... Ele é o anticristo. Enfim, tipo, é da época do Iluminado. É um nome bem... Enfim, eu vou... Vai tá aí. Três solteirões e um bebê? Nossa, não. Podia ser, porque é tão aterrorizante quanto, mas... Não é esse, não. Mas a história é que nesse filme, os produtores desse filme, eles estavam... Tinham dois produtores em um avião e um produtor em outro avião. E eles estavam, tipo, lugares muito distantes e tudo mais, um do outro. E eles estavam indo se encontrar na cidade lá pra começar as gravações do filme. E, cara, os dois aviões sofreram raio, tipo, no mesmo horário. No ar. E eles estavam longe, eles não estavam... assim, na mesma rota necessariamente. Estavam vindo cada um de um canto, vamos dizer assim, do país, indo pro mesmo lugar. E no mesmo horário. Caraca! Dos voos, eles sofreram raios no avião. Nos aviões, né, no caso. E isso é muito bizarro, cara. Não é possível que não exista uma correlação nisso. Eu quero acreditar, entendeu? Tipo, arquivo X. E aí tem algumas, né, clássicas do pessoal envolvido na produção do Exorcista, que morreu. Recentemente teve aquele filme Possessão, que tem inclusive o Jeffrey Dean Morgan, que é o Negan. O filme, parte das locações do filme que estavam lá dentro do estúdio, pegou fogo. Teve um incêndio e ninguém sabe de onde veio. Na verdade, descobriram a origem do fogo e é dentro de uma caixa que estava dentro do próprio cenário. E não tem explicação. Não tem explicação como que começou a pegar fogo a parada. Entendeu? Só pegou fogo. Tem Exorcismo de Emily Rose também, que é a Jennifer Carpenter, que é a atriz que interpretou a menina. Ela contava que no quarto de hotel dela, quando ela tava lá pra gravar, ela ouvia muitos ruídos estranhos, sons muito fortes de vento dentro do apartamento e sentia a presença, assim, de alguém que ela não sabia quem era, mas que tava dentro do quarto, entendeu? Ela sentia a presença. Era o Chupacu. E já que ele escala a janela, né? O vento é que ele abriu a janela pra entrar dentro. Tá tudo ligado, cara. Vocês que não estão vendo. O Chupacu talvez seja o maior vilão da história da humanidade, então, cara. Sabe aquela pessoa que grita na madrugada, na rua? É o Chupacu. Na é o Chupacu dúvida, fazendo mais uma vítima. Na dúvida, durma de fralda, maluco. Essa história aconteceu com a minha amiga e ela contou pra mim o seguinte. Ela tinha por volta dos 7, 8 anos... E ela era aquela criança que, como era mais... gostava de brincar com bonecas, ela tinha várias bonecas no quarto dela. E ela conversava com os bonecos, assim, só pra brincar e tudo mais. Criança inocente ainda, ela... Algumas dessas bonecas, umas duas delas, começaram a responder. E ela achou isso normal. Normal, terça-feira. Conversando assim e tudo mais... E ela achava super normal, tudo bem, tudo na paz, de buenas. Porém, ela tinha uma daquelas bonecas, sabe aquelas bonecas que é o tamanho de uma criança mesmo? Aquelas maiorzinhas. Tipo da Xuxa. Aquela da Xuxa que tinha gigantesca. Só que essa boneca, ela ficava guardada na caixa, porque ela tinha um certo medo dessa boneca. Então ela ficava na caixa ainda, guardada. E como ela conversava com as outras bonecas, tava tudo tranquilo. Porém, uma das noites, ela dormindo, ela, no meio da noite, ela sentiu meio que... Sabe quando você fica incomodado porque tem mais alguma coisa no seu quarto? Sei, sei. Por... Então, ela abriu os olhos dela. Na beirada da cama, estava a boneca, a maiorzinha, sentada de costas pra ela. Caralho, ah, vai tomar no cu. É Toy Story isso aí. Já vi, no cinema. Oh, é sério, é sério. Ela me conta. Então, cerca de um dia depois, uns dois dias depois, ela não conseguiu mais conviver com aquelas bonecas e contou pros pais dela o que estava acontecendo. Depois daquilo, os pais delas chamaram a questão do líder religioso deles, que seria padre, essas coisas. Realmente falou assim que naquele local estava com uma presença estranha. E eles tiveram que mudar de casa. Depois Caralho. Daquilo, ela nunca mais brincou com uma boneca. Ela foi inteligente de ter mudado de casa aí, tá vendo? Olha a dica aí. Eu nem... Maluco, depois dessa eu nem entrava na Re-Rap, mas... Então, a história, ela aconteceu também aí quando eu morava no CECAP. E tem como prova, como testemunha desse acontecimento, tem também um amigo meu, que o Henrique conhece, que é o Leandro. Ele tava comigo nesse momento. A gente tava jogando Guitar Hero na sala da minha casa. E a gente tinha uma mania de sentar. Tinha uma mesa de centro de madeira na minha casa, né? E a gente sentava nessa mesa pra jogar Guitar Hero, pra jogar videogame no geral, porque ficava mais perto da TV. E aí a gente tava, né, jogando e tal. Aí esse meu amigo olhou pro quarto, que dava pra ver, tipo, os quartos, né, da onde a gente tava. E ele conseguiu ver o quarto da minha mãe, tava com a porta meio entreaberta, assim, né? E ele pegou e falou pra mim, olha só, tem um boneco olhando pra gente. Eita, caralho. Aí eu olhei e realmente tinha um boneco que a minha mãe tinha, que era o Manequinho. Olha o nome do bagulho. Era um boneco da época dela. É louco. É, era um boneco da época da minha mãe, que ele era... Era um bebê, claro, mas ele tinha... Você dava uma mamadeira de água na boca dele e ele fazia xixi. Aí, beleza. Só que a minha mãe deixava ele de decoração na cama dela lá, né? E ele tava realmente virado, assim, pra sala. Então dá uma impressão que ele tava olhando pra gente. Só que aí, depois de umas duas, três vezes que você olha, começa a te perturbar aquilo. Você fica, puto, o boneco tá olhando pra mim. Aí eu levantei e falei, não, peraí, dá um pause aqui. Dei um pause e fui lá e deitei o boneco, assim, de bruxo, assim. Ah, agora não tá olhando pra ninguém, foda-se. Continuamos jogando, maluco. Deu assim, uns 15 minutos, a gente esqueceu. Eu olhei, o filho da puta estava sentado de novo, olhando pra sala. Tô olhando story. Pra porra da sala. E tipo assim, só tinha eu e o meu amigo em casa. Não tinha mais ninguém em casa. Eu sei que a gente fez. Eu coloquei o controle assim em cima do rack, já desliguei a TV, nem desliguei o videogame e saí. Entendeu? De casa. Saiu de casa. Ah, não. Falei, não, a casa é sua. E saí de casa, foda-se. É, não, a casa foi é sua. A casa é sua agora, entendeu? Falei, chegou a mãe dele à noite, que ele sentado na porta de casa, sabe? De cócoras, assim. É isso aí! Outro gato! Bom, eu vou contar uma que... Primeiro eu vou contar uma de estrada. Eu tenho duas histórias de estrada, quando minha família viajava muito de carro, né? Teve uma que a gente estava chegando perto de um pedágio e meu pai começou a ver uma pessoa andando, sabe? Entre as duas faixas, a faixa que vinha e a faixa que ia. Então tinha uma pessoa andando lá entre as faixas, né? Daí minha mãe também viu, todo mundo tava ali no carro viu. Que era uma pessoa que tava andando e vindo na nossa direção, né? Pra vocês terem uma noção, assim. Ou seja, vindo de contra a gente. E daí meu pai comentou com a minha mãe, falou, já pensou um cara desse se joga na frente de um carro, né? O que, que pode acontecer, não sei o que lá. E quando meu pai foi chegando perto, ele foi diminuindo a velocidade do carro. Erro Putz. Fatal. Quando a gente passa perto, o cara vira a cabeça e coloca de frente do para-brisa, assim, E até minha mãe se arrepia até hoje falar e eu tô arrepiado agora. Ela não era uma figura humana. Cara! Sabe? Ai, meu cu. Não era uma figura humana que tava lá. Não era uma figura humana. Daí, sabe, meu pai viu, deu aquela acelerada, parou uns quilômetros na frente, porque ninguém conseguia acreditar o que tava vendo. E quando olharam pra trás, a figura tava andando como se nada tivesse acontecido. Sabe? Assim, continua andando normal. E essa é uma história que circula. Minha mãe tem arrepio até hoje de falar, tem receio e tudo. E tem uma que meu pai fala que deve ser um anjo que apareceu. Meu pai era assim. A gente saía, por exemplo, minha avó morava em São Miguel do Oeste, né? Pra vocês terem noção, São Paulo são muitos quilômetros. Chegava sexta-feira, 7, 8 horas da noite, ele falava: vamos para a casa da minha sogra. Tipo, pra viajar sexta, chegar sábado e voltar no domingo. Caralho. A gente fazia muito isso. Muito isso. E daí, uma certa vez, a gente tava. Não lembro se estávamos indo ou voltando. Mas meu pai parou num posto pra abastecer o carro. O frentista chegou e falou: ó, tem esse moço aqui, ele vai pra cidade vizinha. Você não quer dar uma carona pra ele? Meu, eu pequeno, minha mãe no carro. E meu pai falou: tá bom. Sabe? E a gente ia subir a serra e, tipo, tinha muito caminhão, né? Então você tinha que passar a maior quantidade de caminhão possível pra você poder subir tranquilo quando ficasse só uma mão. Só que a mesma quantidade que tinha 20 caminhões subindo, existia 20 caminhões descendo. Daí meu pai olhou pro lado, viu que não tinha nada, né? Puf, acelerou. Pá! Quando ele tava chegando no último caminhão, começou a descer os outros caminhões na faixa que ele tava na contramão. Daí meu pai falou que olhava pro lado e o cara não esboçava sentimentos. Ele desesperado, né? Porque podia matar todo mundo que tava no carro. E o cara não esboçava sentimentos. Sei que assim, quando ele chegou na ponta do último caminhão que ele entrou, O primeiro caminhão que tava descendo encostou no outro, sabe? Chegou assim. Foi tipo Velozes e Furiosos. O cara entrou pra outra faixa, o caminhão começou a descer. Chegamos na cidade. O cara parou ali na entrada da cidade. Desceu. E tipo, olhamos no retrovisor, nada do cara. Meu pai fala até hoje que ele deve ser um anjo que apareceu. Porque sabia que isso aconteceu e que protegeu o carro de não acontecer nada, entendeu? Caralho, não, essa é foda, maluco. Não, e eu sou uma pessoa que eu me sinto, eu tenho alguma coisa que me protege, porque tirando essas de estrada, eu tive maiorzinho já com uns 10, 12 anos, já aconteceu duas vezes comigo. Uma eu aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha, né, que porra, no começo é a maior aventura, Praia Grande. Dando volta assim na rua, Praia, né? Praia Grande realmente é o terror, mano. Não foi roubado. Você foi roubado? Não, mas naquela época era mais suave ainda. Era suave, tava começando os assaltos lá. Daí eu dei. Sabe quando eu cheguei na esquina e fui dar a voltinha na rua? Só que, meu, eu sempre olhava e não tinha carro. Quando eu fiz a volta com a bike, o carro surgiu na frente da bicicleta. Eu juro pra vocês, por tudo que vocês acreditam ou deixam de acreditar, eu senti alguma coisa me tirando da bicicleta e me colocando no asfalto. Porque, meu, eu fui pra um lado e a bicicleta foi pro outro. Caralho! Sabe? E eu caí muito, muito de boa, sem arranhão, sem nada. Eu sinto, sabe? Que alguma coisa me tirou da bicicleta e me colocou na rua. Caralho, porra. Porque o carro passou no meio, passou assim, entre eu e a bicicleta, assim, vum. Pode ter sido o mesmo anjo, maluco. Pode, e a última vez que aconteceu algo assim, foi na cidade da minha avó, em Ponta Grossa, que eles tinham se mudado, agora eles moram em Ponta Grossa, Paraná, mora de Curitiba. Meu avô tinha um caminhão de frete, daí a gente tava andando na cidade, e a minha porta não tinha fechado. Ou seja, meu avô estava andando a 60 por hora e eu ia encostar na porta, sabe? Quando você vai encostar assim na janela aberta. Só que a porta estava aberta. Então, meu, eu só vi meu avô olhando pro lado como se alguma coisa virasse a cabeça dele e me puxando para dentro do carro. Puf. Daí eu. Sabe quando eu tô caindo assim? Você fala, caralho, a porta tá aberta. E daí você só sente a mãozinha te puxando. Mas uma sobrenatural que me pega até hoje, que eu sempre conto, porque é algo. Porque foi muito palpável pra mim. Mas eu morava num prédio nas Cerejeiras, né? E, porra, eu tava descendo. Tava lá embaixo brincando. Tava eu, o menino que chama Darley. E a filha do zelador, que eu não lembro o nome dela agora. A gente tava ali na. Perto da guarita, né? Batendo um papo, conversando, que a gente tava conversando com o porteiro. E tinha gêmeas que moravam no oitavo andar, se não me engano. Gêmeas sempre são sobrenaturais, assim. Não, mas calma, calma. A gente tava conversando lá embaixo. Daí a menina chama a gente, né? Pela sacada, que a sacada dela era virada pra frente do prédio. E fala, ah, vocês vão ficar aí muito tempo? Daí ele fala, não, vamos ficar aqui de boa, estamos conversando. Ela fala, tá, então eu já vou descer. Quando ela fala isso, eu vejo outra figura do lado dela. De. Como se. Não, como se fosse. Como se tivesse de casaco e touca. Sabe? Eu falei, a irmã dela, né? De boa ali. Tranquilo. Daí a gente ia se encontrar na parte de trás do prédio, que tinha uns banquinhos que a gente podia ficar sentado de boa conversando. Daí ela falou, já tô descendo. Daí ela saiu, o negócio ficou, e depois de um tempo virou e foi embora. Né? Daí eu virei pro Darley, que tava terminando o assunto com o porteiro, e falei, eu vou lá pra trás e já vou encontrar elas, que elas já devem estar descendo, né? Daí, beleza. Quando eu saí, assim, pela direita do prédio, porque ele tinha a entrada da guarita, você tem a guarita, né? Daí você tem um espaçozinho de lazer, assim, e daí você entra no prédio, que tem o hall, todo bonitinho. Daí você tem o elevador da frente. Daí você tem um corredorzinho que leva pro elevador de serviço, onde que tem a saída lateral do prédio, que era pra onde eu tava indo. E no fundo você tinha um elevador que levava pros apartamentos de trás. Elas moravam no de frente, mas todo mundo pegava o elevador de serviço, porque dava pra ir pra todos os apartamentos, né? Porque era o único que pegava os quatro apartamentos. Então, ela tava descendo lá, falei, beleza, vou encontrar ela no fundo. Quando eu chego na saída dessa lateral da saída de serviço, o negócio preto sai. Eita, correndo. E moleque, eu falo, pô, vou correr atrás que deve ser a menina que deve estar brincando comigo, né? Pá, pá, pá, pá, pá. Quando eu corri e o negócio fez a curvinha pra trás do prédio e eu faço a curvinha e não tem nada, sabe? Nada. Nada, nada, nada, nada. Não, o lugar era iluminado, tipo, não tinha como eu estar delirando, sabe? Não tinha nada. Da mesma forma que eu entrei na curvinha, eu voltei correndo, né? Cheguei lá já do Darley e falei, não, tudo bem, acho que elas não desceram ainda, né? Todo machão, pá. Daí ela desce pelo elevador normal, aparece na frente e fala, e sua irmã? Ela já desceu? Ela falou, não, minha irmã tá viajando. Cara. Ou seja, era alguma coisa que estava no apartamento dela, era alguma coisa que desceu, que estava no prédio e não era a irmã dela. Continua no próximo podcast. Oh, peraí. Uma análise. O Chupacu, então, se alimenta de medo? Talvez. Não dá pra saber. Eu não quero testar. Não, eu acho que esse aí seria o Trancacu, é outro. Caralho. É o primo de segundo grau. Podia ter uma batalha entre os dois, ia ser maneiro, hein? Tipo King Kong e Godzilla. Ia ser mó guerra, né, mano? Ia ser tipo um querendo chupar, outro querendo trancar. Ia ser louco. Entre chupar e trancar, eu prefiro que tranque, né, maluco?